Vamos confirmar. A princípio, desça e mantenha 3 mil pés e prepare e espera em cima. Rocha Golf em forma. 3 mil e preparando, espera em cima. Rocha Golf em forma. Vai, tá 3 mil pés. 3 mil pés, Rocha Golf em forma. Quilo, contato radar a 57 milhas de cidade de Salvador, mantenha 090, autorizada por MED UNO, chame de descida. MED UNO, reportarei para descida, Golf Quilo. O Golf Uniforme, Operação Salvador, visual, 7.500 pés, visibilidade de 5 mil metros. Atenção, então depois do externo, depois de cima, o Golf Uniforme vai cancelar para o Que sente. Ah, informa ainda chuva na final do ano 7. O Oscar Gufilo. Atenção, muito obrigado. Prossegue descida para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 0 no 6. Aguarde transferência das comunicações para coordenação junto à Torre Salvador. 2 mil, 0 no 6, aguardando. Oscar Gufilo. Chama o centro Recife em 128.35, alternativa 125.1. 128.35.25, 6213. Confira a fábrica, está no lock. Posso Golf Uniforme, complete a aproximação LS até o Simbra e coordenação de tráfego em 128.95.14. Lembra 1-8-9-5, até lá na sua escuta. A partir de agora, chame 1-8-9-5, Oscar Golf no Fórum. Golf no Fórum? Porta, seu. A partir de agora, chame a torre 18-9-5 para a coordenação de tráfego. 2-9-6, Brasil. Papatango, acho que a Golf Uniforme. Acho que o Golf Uniforme. Deixa nos usarem praticável para a revisão. Confirma. Confira esse aeroporto aberto visual, senhor. Vicente, a porta para o filamento, plano IFR. Acho que o Golf Uniforme. Castelar está presente, girando à esquerda para uma base pela direita da 1-7. Azul 4463 autorizado a golpe, estou no 0,28,0 graus e no 0,9. Final, inspeção finalizada. Telefone coragem, Azul 4463. Desculpa, uniforme, formação, pista praticável, a partir de agora, estou presente. Confere, senhor. Visto no 028, normalizada. Quem vai ser o seu? Vai pausar na 197. Quanto cancelamento? Lógico que eu fui em forma considerando o plano IFR cancelado de 3-1. Reporta girando final 17. Passar a base pela final, fazer a 17. Dois com meio autorizado, né? Manter o pista no zero. Vem manter no 0250. Vamos 3500 para 2500, 3 milhas barra da base. Gente, se mantém 2500, pede agora por novas orientações. Estou falando muitos pássaros sobre a pista durante a decolagem, 4463. Não copiei, confirma a informação? Pássaros sobre a pista, bando de carcará sobre a pista, durante a nossa corrida de decolagem. Obrigado pela informação, sou 4463. Só para copar a Mike Litoral. Escuta, prossiga. Tem intenção de sobrevoo na altura do Trobogê, próximo ao shopping paralelo, Mike Litoral? De forma iniciando o sobrevoo, Mike Litoral. Está prosseguindo pela vertical paralela até o local, reportará iniciando sobrevoo totalmente condicionado ao seu tráfego, Mike Litoral. 250, está mantendo a ponte zero, com a linha azul no zero. Desculpa, só autorizado, ponto pista no 7, vento 200 graus, zero aí. Qual foi a foto? Controle 4463? Afirmo, controle 0018, 4463 da Azul. Obrigado, uma boa tarde. Pô, Azul 4463? Do 4463, contato radar, decolagem, submantendo 200, saída Sambuano. Sambuano, subindo 200, 4463. Passando, desceu para o no meio 500 pés, o altímetro no zero, no meia, aguarde a transferência das comunicações. O no meio 500, ajuste no zero, no meia, Julião Serra. Mike Litoral? Mike Litoral, tá na escuta. Estamos iniciando o sobrevoo. Informará, está colhendo maiores informações. É mais próximo à estrada velha do aeroporto. Implica diretamente no eixo da 1-0, Mike Litoral. Pede. Por enquanto não temos aproximação para 1-0. Dentro de mais 10 minutos, próxima aproximação ao instrumento. Vai aproveitar a brecha no sequenciamento, Mike Litoral. Juliette, Serra Tanga, 3 milhas da rotatória, visitando a cabeceira 97, para possibilidade. Juliette, Serra Tanga, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Tango. Golf. Tango, Golf. Doi. Afinado, na pronta para decolagem. Golf, autorizado a decolagem, comprou a Whisky, mano, não tem tráfego reportado no setor, Whisky, dá presente e põe fora do solo. Rebordará fora do solo, até alguma coisa. Oi, Salvador, bom dia, Catatango, Juliette, Serra Tango. Serra Tango, autorizado final do set, reporta no ideal para descer de 1000 pés, para passar em descida mil pés, ok? Tem um helicóptero que tá decolando próximo à terceira milha da cabeceira no 7. A gente vai nivelar mil pés para uma milha da rotatória, separada igual para rapaz e rapaz, o Gilão e rapaz. Pede. Tá, o negócio tá fora do solo para o uísque. Logo, mantém para o uísque, guarda a coordenação de transferência. Aguarda a transferência, até uma agora. Pelo dá autorizado táxi, posso não tiver o papá. Na vestibular do ponto, o Mike Literal está totalmente condicionado. Sete. O final no 7. Reporta a curta final. Desde o final, reporta a curta final, Juliette Serra 10. Coronel 250 autorizado, decolar. Pista no 0, vento 190 graus, 079. Eu decolagem, o voo 250. Chama o Golfo, controle Salvador 20.8. Transfere e controle até o meu Golfo. Controle, Papa Romeo, até Roma Golf. Até Roma Golf, CSI visual, 500 pés, tráfego à sua esquerda, 2 milhas, mantendo 500 pés, um Robson 4-4. É sobrevoando nesse setor. Ok, senhor, vai manter condições visuais, sobrevoa em Guatemi, autoriza da presente? Aguarde o cruzamento com o referido tráfego hotel, Romeo Golf. Aguarde, Golf. Controle Salvador, até 3204. 3804, a seguinte indicação, desse mantém a 150, chegada a Bomé de 1. Bomé de 1, 150. Doutor, nós escuta final. Azul, 4463, chame o centro Recife em 28.35, alternando 25, decimal 1. 235, 25, 1, boa tarde. Boa tarde, mais bom? Beleza. Autoriza cruzamento entre Duna e Simbra. Afirmo. Informe, iniciamos sobrevoo em Guatemi, até Roma Golf. Informará no sobrevoo até Roma Golf. Duna 250, decolado de 39, controle Salvador 20.8. 08, 250, boa. Eu vou 250, boa. 250, contato radar decolagem, submantendo 350, você da PUCA. PUCA 350, 250, da volta. Tango, solos 4-0, autorizado backtrack, reporta vista livre. Conseguiu dessa via para 2.000 pés, o altímetro em Salvador no 0.16. Está livre o final de LS Free, cabeceira no 0, chama estabilizar. 3804, desse mantém o 050. Tomando 50. Tomando 050. 050. Tudo bem, Marcos? Eu vou prosseguir. Chegou, sobrevoou, está retornando em Rio Mar, pelo setor norte. Entendido que vai abandonar o sobrevoo e regressa para Rio Mar, correto? Correto, pelo setor norte, não interfere com o no zero. Certo, informa na final para o Bozo, até o meu Golfo. Formará para o Bozo. Pedro Costa, parque A. Eu vou evitar pilotar sua decolagem autorizada, avistando o site, vento 1-0-08-9. Hotel Romeo Golf. Voa com ele demais. Hotel Romeo Golf, chamei a torre 118-95. A chamar só o Hotel Romeo Golf. Uno 250, chame agora o centro Recife, as frequências 125.45, alternativa 126.85. 255.285.250, bom dia. Em Salvador, 120.8. 08, grato, convido com o Delta. Controle, boa tarde, passando o Vitor aqui no Delta. Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba e mantenha um nível de voo 100 conforme autorizado. Ascensão para uma centena, conforme autorizado, Vitor Kilo Delta. Vitor Alfa, dentro de 3 minutos, temos o tráfego que eu havia anteriormente informado ingressando na final da 10 de 10 milhas. Agradeço toda a colaboração, mas Vitor Alfa está livrando por Simbra, devido à degradação meteorológica no setor. Vai prosseguir para o Iguatemi, na sua escuta, Mike Vitor Alfa. Pete, informe iniciando sobrevoo no Iguatemi, Mike Vitor Alfa. Informará Mike Vitor Alfa. Me escuta, senhor, prossiga. Qual seria pro ideal para o destino? 250. Não copiei. 250. Entendido. Mantenha ainda a saída coral, conforme autorizado, e aguarde nova autorização. Mas você se estimar de boa na localidade com nova língua índia uniforme. Estimado de pouso? Afirmativo, 1620. 1620, copiado. Aguarde autorização para voar direto. Pilo Delta, na escuta. Está paralela à altura do Bingui, vai reduzindo a série Guatemi e Mike para alcançar sua escuta. Frente. Decolagem 1-0, gol 2067. da paralela, vai efetuar o cruzamento entre Simbra e Duna para sobrevoar na BR-324, Mike Vitoral. Gente, o tráfego anteriormente formado está ingressando agora na final do 1-0. Mike Vitoral. Ciente não visual, não interfere, Mike Vitoral, só 500 pés. Gente. Meu pés, o altímetro em Salvador, 1-0, 1-5, livre sinal ILS X-Ray, cabeceira 1-0, chama estabilizado no curso do localizador, tá 3804. 1015, 2000, a chama estabilizado, tá 3804. Pro Salvador, boa tarde, com 2067, Sambu 1, pode ativar. Posso cruzar 2000 pés direto do Leda. 2000 pés Leda, subindo 360, com 2067. Igual contrato do Nacional Mike Vitoral. Correto. Os Golf Killing são um helicóptero baixa altura, 500 pés, um Robson 44, feito no cruzamento da final da 1-0 entre Duna e Simbra, sempre feliz com a sua aproximação. É, está estabilizado agora o Robson, Golf Killing. É, chame agora a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Obrigado, senhor. 2067? 2067. Para escolher a confirmação, recebi no nosso sistema no seu plano de voo como Medevac, o senhor confirma isso? Confirme. É, um transporte de enfermo ou órgãos vitais? Órgão vital. Não copiei a mensagem. Órgão vital, trove a bordo. 37. Controle, Mupatango Victor Kilo Delta, passa agora o 080 para uma centena, em condições Victor, Mike Charlie, propõe cancelamento, fala Cito 085, assim que possível, direto Ipiaú. Qual seria o ideal? O movimento agora será a 253. Está autorizado direto Ipiaú, sub mantém o 085, Victor Kilo Delta, modificado a partir de agora no 549. Kilo Delta, mantendo 085, direto Piau, grato, Kilo Delta. A interseção autorizando o decolar 5x1097, vem com 210 graus, ano 62 de nós, aguardando autorização para cruzar o campo. Tio. Ótimo. Nós sobrevoo o BR-324. Reportará na vertical do Guatemi, novo sobrevoo, Mike Vitoral. Controle 7. Solicita a base pela direita da 127, Oscar Golfilo. Chegou o Fiquilo, presente, abandono final da pista 97, reporte final, abandono final da pista 0, reporte final, pista 107, Oscar Golfilo. Golfilo. Solo, curvando à esquerda para o corredor forte, aguardando autorização para cruzamento. Relação, Romano, presente, prepare para o cruzamento, evitando o sobrevoo da base aérea de Salvador. Gira a base para a final com 3 fixos, Oscar Golfo. Chegou o Fiquilo avistado, com autorizando pista 97, vento 1-8, 0 grau, 0-5 a nós. Para início de cruzamento, novembro, Achor Romeu. Agora, Achor Romeu autorizando evite sobrevoo da base aérea, coroa do pedágio, aguardando transferência. Estabilizando o localizador, Atan 3804. 3804, compra de aproximação em linha X-Ray, cabeceira no zero, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa. 90, decimal 8. Para Chile, para 120, decimal 8, não vemos por nada. Rosa Angola pegou 5 quilos, solo 5-3, taxa de via para livre, corte a parquear. Obrigado, senhora, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, Tana 3804, estabilizada XRA 10. 3804, continua aproximando com reporte de visão com campo, pista seca negativa, chuva sobre campo. Sim, a gente vai reportar a vista. Visual, corredor forte, altimetro Salvador no 05, chame para o retorno, Salvador. Para, para o retorno. 2067, chame o centro Recife, as frequências 28 decimal 35, alternativa 25 decimal 1. 2235, 251, voo 2067. Salvador, azul 2771, transfere no ideal de descer. Azul 2771. Contato radar, 60 sul do Rio Salvador, autorizada a chegada ao Bomed 1, vou direto ao Bomed para interceptá-la. Desça e mantenha 100. Direto ao Bomed, descendo 100, Bomed 1, vai estar certo. Zero quatro, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 no meio, 0 grau, 0 4 nós. Desde pouso na 1-0, 2304. Já pronto para o regresso pelo corredor forte. Gente, aguarde para o regresso, Novembro Oscar Romeu. Aguardando, pessoal, aguardando para o regresso. Novembro Oscar Romeu. Abandonar Iguatemi, você voa em Rio Vermelho, mais litoral. É, de forma iniciando sobrevoo no Rio Vermelho, mais litoral. Em 15 segundos iniciando sobrevoo, mais litoral. Pete. Romeu, mantém o setor e coordenação do tráfego agora, chame a torre 198 decimal 95. 198 decimal 95, não vai baixar Romeu, mantendo o setor. Torre, é o papapapa, não vai baixar Romeu? Prossiga. A 8 milhas afastado, aguardando para regresso, é o 90 baixar Romeu. Está no momento a 600 pés sobre a linha do litoral. Sim, Júlio Romero, presente, acima na proa do pedágio, repassando a vertical. Ok, assumindo a proa do pedágio, vou estar mantendo 600 pés, aqui dará no bloqueio. Azul 2771, esse mantém ao 050. 050, 2771. 204, solo, 5, 7, Sanderson, Luno, 2, 1, 2, 0, 9, resposta. Vai comprando bom fim, jogo sobrevoo, Mike, gente, informa iniciando o sobrevoo no Bonfim, Mike Vitral. Formará na vertical, Mike Vitral. 1-7. Passará final da 197, November, Sierra Romeo. Vitor Filho Delta está no ideal de descida. Vitor Filho Delta Ponte espera da 1-0. Bom, 2-0-3, ele mantém puxando 0. Tem 1-0-2-0 na pré-level. Delta. Confira, senhor. Somente mantém 0-5. E para descida, efetue contato com Recife em 260 até na 288 para informação de voo e alerta no espaço aéreo Golf. Jurisdição daquele órgão de controle. A partir de agora está com o serviço da encerrada 57-2 Salvador. Tá, senhor Leandro, Samarão 260-282. Decolagem autorizando pista 0, vento 150 graus 07 nós. Decolagem 0 para o gol 203. Vera Romeo, avistado. Visualizando base, pista 17. Salve, Machu Romeo. Interessando base da 17 para girar final. November Machu Romeo. Vera Romeo, olha presente, fogo autorizado. Pista 17, vento 150 graus 07 nós. Vamos achar o Rafael. Bom, aí mantendo sua escuta, mais Vitoral. Eu te informo e lembrando de setor sobre voo, mais Vitoral. Formar a órbita, mais que vem pra voar. Decolado ao 02, chame controle do Salvador, 1-2-0, decimal 8. Bom, 2-0-8, voo 2-0-3. 2-0-1-3, contato radar da decolagem, submantém 3-6-0 via Arboruno. Via Arboruno, submantém 3-6-0. Voo 2, corrigindo, voo 2771, desse mantém a 2000 pés, o altímetro em Salvador no 015, livre na ilha sector e cabeceiro no 0, chama estabilizado no localizador. Voo 2771. Opa, 2771, chamará estabilizado no localizador. Desce para 2000 pés, ajustado no 015. 015, descendo para 2000, 2771. Lembrando 2771, passando Duna, estabilizado no localizador. Azul 2771, compete a aproximação LS X2, cabeceira 10, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, 2771. Torre Salvador, Azul 2771, estabilizado no ILS X-Ray da 10. Azul 2771, reporte visual com campo. Cliente, reportará. Bom 255, acendo a identificação desse mantém o 040, chegada bom fim. O campo avistou a 2000. Desmil, Gato, pouso autorizado, pista mais zero, vento 160 graus, 109, pista seca. Pouso autorizado, 2771. Vitor Kilo, Quebec, prossiga. De voo 035. Quando conseguiu ser estimado em Feira de Santana? No 647 pouso em Feira de Santana. Estou confirmando o tipo do equipamento? Esse próximo ao ponto estará pronto. Gente, fecha de chão e tapão do ATR da Azul na curtíssima final, autorizada a alinhar e manter pista no zero. Oso Azul, alinhe e manter no zero, 3378. Zero, só passou 190. Chamando 41, na identificação desse manter o nível de voo 050, chegada bom. Identificou 50 na bolsa, 6141. Zero no 3, chame o centro Recife em 260, alterna 28, decimal 8. 260, 288. Voo 2771, solo 111, beira direita, solo 121, decimal 9. Direita com solo 219, bora. Autorizado decolagem, pistona 0, vento 160, grau 099. Autorizado decolagem 90, tá 3378. Barra com Brasil ATM, mais literal. Novo sobrevoo será na Iguatemi? Novo sobrevoo informará na vertical do ponto, Mike Literal. Será no Iguatemi o novo sobrevoo? Confirme, Mike Literal. O novo sobrevoo, o próximo sobrevoo será no Iguatemi? Afirmo, vai manter Iguatemi Detran, Mike Literal. Entendi. Informe iniciando o sobrevoo. Informará Alfa. Decolando as 1-3, tome controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, 3378. Opa, tango Vitor, Kilo Quebec. Contato radar da colagem, por via Momo, transição pro TI para o 370. Combinou 370, via Momo, transição pro TI, tá? 190, vou ir direto do toque da presente. Atingi, mantém 190. Certifique. Feira de Santana, efetue contato com a rádio 131 decimal 3, Vitor Kilo Quebec. Tem a frequência livre a partir de agora. Caixa 1313, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, passarei 2230, passando. Passarei 2230, sua medicação autorizada a chegada a mão, chame no ideal, descida. Identificou a mão, tá no ideal. Ah não, reportará ideal, passarei. 3378, TAN 3378, subi, mantém o nível de voo 310. Nível 310, 3378, pode voar bom, vou dar uma formação? Modo Momo para evitar as formações 3378, pregando uma razão maior, além da que está empregada. Gente, modo Momo incrementa a razão, 3378. Inativo tráfego 2 horas. Quando 5 milhas, como sudoeste, cruzando 070 em descida. Centro tráfego 3378, Ataque 2230, desse mantenha o 050. Desça e mantenha o 050. Obrevoa Guatemi, mantendo paralelo até Pitossu, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, ciente, familiarizando sobre o local do sobrevoo. Nova. Passagem 2230. Escuta, prossiga. Desça e mantenha o 050. Ok, está presente, 050, vai iniciar. 1255, desça para 2000 pés, o último entrou em Salvador no 015, livre final LS, que sou cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. 3378, vai ter que ficar um pouquinho mais à direita, senhora, pro 330. Está livre para o 330, informe livre das informações. Gente, 3378. Se eu coordenar para o T, para o 3378, eu ajudaria bastante. Aguarde, 3378. Aguardando. O Xenai 6315, desse manter 180 inicialmente. Até o 180, Xenai 6315. Boa tarde, Utan, 3437, ponto espera pronto. 3437, autorizado alinhar e decolar, Pistão 0, vento 1,60 graus, 1,9. Livre, alinhar e decolar, 1,0, 3437. Velocidade máxima de descida, 2,30, não? 2,30, passareza. Controle, voo 1,25. Prossiga. Faz a posição pelo Guanabara 210 até o localizador. Gente, está livre, informe interceptando o localizador. Corrigindo. Aguarde uma proa para interceptar o localizador. Aguarde. Gente, 3310, vê se mantenha. 1,70 inicialmente. Desça até 1,70, no chanel 63,15. Salvador, boa tarde, Xenem 320, informação Tango. Xenem 320, identifique, desse mantém o 050, corrigindo 060, chegada, bom médio, 1. Identificou 060, 6321. Possibilidade de voar na proa de TAP? Aguarde. 255, onde você vai à esquerda para interceptar o localizador? Chama dessa proa por mais 2 milhas e meia, precisa uma formação próxima Duna. Já está livre interceptação, 1255. Yeah. 3437, decolado 20, chame controle Salvador, 1208, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde, TAM 3437. Direto para o T, confirmando subida até o 370. Sub, mantém o 310, direto para o T, TAM 3378, em vitória de tração. 310, vai subir na proa para o T, 3378. Controle, Salvador, boa tarde, Altan 3437. 3437, contato radar decolagem sua, por via Arboruno para o 360. Arboruno 360, TAM 3437. Ocean Air 6141, atingiu 050. Décima tem 3000 pés, o altímetro em Salvador 10, 15. Ocean Air 6141, redução de velocidade 1809. Com 1015 descendo para 3000, confirma sua redução? 1809. 180 vai reduzir, 641. Sub, abandonou o sobrevoo na paralela. Vai para novo sobrevoo. Próximo a Ericia, Mike Victor Alfa. Sente. Sky 315, condições de curva esquerda, comprou 1 no 40, 45 ao localizador. Afirma, 1-6-5, esquerda, 1-4-0. Correto. A partir agora sobre vetoração, para a intenção do localizador, esquerda para o 1-4-0, isso para 4.000 pés, ou justiça em Salvador, 1-0-5. 4-0-5, para o 1-4-0, chamé 6-3-5. Visual, 1-2-5-5. Mike Federal. 1-2-5-5. Navio de Zonas. Aproximação LSF, cabeceira 1-0, chamé a torre Salvador em 1-8-9-5. 41 no nível S, isso para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1015, chama estabilizado no localizador. 141 com 615, vai reportar estabilizado. 78, não tem ponto de espera. Vai manter ponto de espera, 2728. 2309, né? Foi igual 1255 LS da 1015. 1-2-5-5, passa autorizada, pista na 0, vento no 7 pelo grau, 1-0-2. Se for na 1-0, vamos ver. Condutando a 3437, pode voar Elefa? Elefa autorizada, 33437. Elefa da presente, obrigado. Azul 2788, ajustando o tráfego nacional após o pouso está autorizado, posição de decolagem? É, posição de manter? Primeiro 188, após o tráfego na curta final, autorizando a linha de manter pista no zero. Chuneme 141, complete aproximação ILS X-Ray, cabeceira 10, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895 a torre. De periferi, vai manter o sobrevoo e informará o lidar, Mike Trau. 7. Chuneme 141, 2 milhas e meia para o externo. Chinemiano 41, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. 378. 378, chame a Recife 2545, alterna 2685. 2545, 2685, tá 3378, boa tarde. 315, livre LS X-Ray, cabeceira 10, disso para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1015, chama estabilidade no localizador. Sim, vai descer para 2.000 pés, 1015, eu passarei estabilizado mais correntemente, 63, 1015. Passarei 2230, disso para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1015. 3.000, 1015, passarei. Aliás, de pronto, azul 2788. 286. Eu sou e mantenha 4.000 pés, sou o time 3 Salvador 1015, o Chinem é 3, 2, 0. 4.000, 1015.